deixe por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. E a gente vai começando o nosso lendário, galera, vai chegando juntinho. Mas quanta solidão, você só machucou e congelou meu coração. E aí? Sem você a vida não tem sentido não. Você é o meu prazer, você é o meu tesão. Vem ficar comigo, vem me zoar. A gente ainda se ama, isso vai Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. DJ Jairinho. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E vou buscando meu amor. E deixo meu amor. Para começando o nosso lendário. Lá fora a saudade é de logo voltar. Chiva gravações, já isso é o nosso ideal vivo. Poxa, aqui em Salinas, o nosso lendário. Olha, Chiva, bora pra cima, garoto. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Esta é mais uma produção Givaldo Gravações CDs. Givaldo Gravações CDs. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar. Agora aqui é o circuito, circuito Salveirão. E o nosso lendário dando o pontapé inicial hoje aqui em Salinas. O vento está brando, eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Jiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um jiriri, com você, não precisa convidar. Dança jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Jiriri, a gente dança assim. Bora começando, Rubi! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, ixi, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Olha na mania, você hoje, fica viu? Coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Que o Giva gravações sem deixa em São Marcelo ao vivo. Poxa, aqui em Salinas. Vai descendo, vai. Circuito Salveirão. Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender. Sei que você vai gostar. E vai descendo, vai. E vai subindo, vai. Esse é o passo do jiriri. É fácil de aprender. Sei que você vai gostar. Rubi! Você está no Rubi. E não, não, não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo. Olha, meu parceiro Berg, Aquino tá na área, já marcando presença. Alô, Pretinho do Acará. E segura a mão, minha Lúcia. Já aqui no lendário Rubi e Salinas. Meu parceiro Bibi com a Raíssa. Um abraço pra você, está com o Jair. O Thiago Nia. Presença, meu parceiro Claudinho. Já com o Jair aqui, gostinho do nosso lendário. Abraço pra você, Claudinho. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim, é meu único amor. E sem você, juro que nada sou. Não me deixe, não dói o meu coração. DJ Jairinho. Aqui em Salinas, curtindo o nosso lendário Rubi. Você me deu desprezo, posso merecer. O dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer. O dia mesmo desprezo voltará para você. Ei, Jairinho. DJ Jairinho. E a gente vai começando o nosso lendário Rubi. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro poderoso, lá de Belém, lá do Guamá. Hoje aqui em Salinas, curtindo o nosso lendário Rubi. Um abraço, valeu. O dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer. E a gente vai curtindo o lendário. É simplesmente uma declaração. DJ Jairinho. Como se não houvesse o amanhã, talvez. Boraqueiro, boraqueiro. É por isso que eu preciso te falar de uma vez. Bora que hoje é por tua conta. sentimento por você. Desse meu amor, desse querer, dá vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter. Esta é mais uma produção. E dizer, te juro que eu faço amor. Bora, Chiva, ele leva sus, como é que é, garoto? Jogos de amor e sedução. Você conquistou meu. Gente, aqui do ladinho você encontra o pastel da hora do meu parceiro Marcos e a Sam. Alô, Marcos! Pastel da hora aqui do ladinho da melhor qualidade. É simplesmente uma declaração. Olha, Giva, olha o jacaré pela área, Giva. A atenção que eu faço pra você, tente entender. Como se não houvesse o amanhã, talvez, e é por isso que eu preciso te vai começando assim, só no bregaço. Do meu sentimento por você, desse meu amor, desse querer, da vontade louca de te amar. Faço qualquer coisa pra te ter, você só precisa me dizer, te juro que eu faço amor. Jogos de amor e sedução, você conquistou. Veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas você não me explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Olha só, gente, a gente quer avisar aqui a todos vocês que aqui nas nossas barracas aceita unidade glacial a 2,50, viu, gente? Nas nossas barracas aqui, no nosso evento. Cerveja Brasil 2,50, viu, gente? Complicada, e a gente vai começando o nosso lendário! Eu tenho dois amores, você não me explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais, sou o ator principal. Amiga Sagita Unice novela, e seu esposo Valdemir marcando presença. Hoje aqui no lendário, um abraço pra você. Novela, sou o ator principal. Principal da minha novela. Givaldo Gravações CDs. Olha meu parceiro Danilo, Danilo da família real. Hoje aqui no lendário Rubinho, um abraço Danilo. Toda novela tem seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, você não explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. E veja minha. Olha o Samuel já marcando presença aqui. Um abraço pra você, Samuel. Hoje aqui no lendário, Rubi. Eu tenho dois amores, você não explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator. Sereia, sereia, a praia está tão deserta. começando, bora, Giba! Namorei uma sereia na noite de lua cheia. E aí, sereia? Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Girando o bregaço, vai girando e a gente vai começando o nosso lendário Rubi. Você merece ser feliz com outro alguém. parceiro Ferrugem, é de Macapá, marcando presença. Hoje aqui no lendário Rubinho em Salinas. Só valeu. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. A procura. Olha o meu parceiro Fera da Pedreira. Hoje aqui com a gente no lendário. Abraço, Fera, valeu. Alô, Giva Gravações. Rubi. Personalizado do Rubi. Só R$5 com a Sheila aqui, viu? É o Dodô por enquanto. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Só no bregaço! Ela tem um sabor diferente que vai contagiando. Olha o meu parceiro Andrezinho, da Máxima Segurança. Hoje aqui com a gente, um abraço! Esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. Olha só, gente, aqui nas nossas barracas é você encontra a cerveja valer. Glacial a R$2,50, viu, gente? O gererê, é. Sem traficante nem bora, ladrão. Bora, bora, ficha. Mas abra o seu coração. Só no bregaço. Que ela tem sabor diferente que vai contagiando a gente. Brega como esse eu nunca. É o som da banda Sabor Açaí. O nosso brega eu vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. Com a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente. Olha meu parceiro, sapateiro. E vai contar. Poxa, aqui fazendo presença, um abraço pra você, garoto. Prega como esse eu nunca vi por aqui. É o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Que ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. Pega como esse eu nunca vi. Parceiro DJ Bob, lá na Safadão. Poxa, aqui bacana presença. Aí, Safadona, né? DJ Bob da Safadona, hoje aqui bacana presença. Abraço pra você, garoto. E a gente vai começando o nosso lendário, Rubi. Eu me paro que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Eu amo você. Casal é coisa tão normal. Eu amo você. Oh, oh, oh. Givaldo Gravações CDs. Pra cima, Giva! Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Robson, Robson e a Michele. Meu parceiro Baixinho da Borracharia. E seu grande amor, Laura. Fazendo presença aqui, obrigado pelo carinho. Olha aqui, é o segundo Salgueirão com o nosso lendário Rubi. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você.

combina com você. Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina com você. E se você? Se você me quer, tem que saber do que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se entender. Se você me quer, você está no Rubi, saber do que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se entender. Olha só assim, Jairinho, como é que é? Eu gosto de carinho, amor, gosto de dançar agarradinho, amor. Eu gosto de um abraço apertado, de corpo bem colado pra sentir o teu calor. Eu gosto de um beijo na boca, cheio de desejo que é pra gente sonhar. Eu gosto de fazer um amor bem gostoso. Olha meu parceiro Juninho, considerado divulgações, Alberto Moreno, Renan, Grêmio Pressão hoje aqui no Lendário Rubi. Um abraço pra você. Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana. Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber se o meu jeito de ser combina com você. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto, pra não se arrepender depois da gente se entender. Se você me quer, tem que saber do que eu gosto. Gira no pregaço, vá girando no pregaço, no Rubi, no Rubi, no Rubi, no Rubi. DJ Jairinho. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração, me deixou apaixonado. Tô bobo, tô caidão. Olha que o arqueiro já entrou no clima. Quando falou Jairinho, vou amanhecer beijo, hoje. Sempre dou 10 a mais, mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Givaldo. Sou seu amor, seu prazer. Era só Jairinho. Quero me casar com você. Olha meu parceiro Robson, Robson e Michele. Grande Aguardinas. O Chido hoje, nosso lendário é aqui em Salinas. Meu parceiro Baixinho da Borracharia. E segura a mão, Laura. Tá com o Jairinho, tá com o Giva Gravações. E quando a gente se ama, da cama saio mais, mas ela não acredita que eu a amo. Olha meu parceiro Leandro Remixa, tá na área com a gente. Sou, sou, sou, sou, sou seu amor, seu prazer. Quero, quero, quero, quero, quero me casar com você. Sou, sou, sou, sou, sou seu amor, seu prazer. Quero, quero, quero, quero, quero me casar. Hoje eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. Eu preciso lhe entregar. Faz a pedra! O meu amor, dá meu carinho pra ela. E aí, meu amor? O meu calor, vou dar todinho pra ela. E é só pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. Bora menina, bora Sheila, como é que é? A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, bora que é só pra ela. Vou dar todinho pra ela, só pra ela. Só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só só dela, é só dela. E a menina, e a menina, como é que é a menina? A menina da janela fica sempre a me olhar. Amiga Bel, falaram da Vívia hoje, galera. E Saguinas curtindo o nosso lendário Rubi. Meu parceiro Berg, pretinho do Acaranda, Lúcia. Tá meu alô, Mimica, a Raíssa tá no Jarinho hoje. Valeu. Meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. Vem mais uma no lendário, vem! Mais uma! Circuito Salveirão, mais uma da Prefeitura de Salinas. Ela vai chegando juntinho, vai curtir o nosso Rubi. É tão grande, ela diz assim, Dodô. Minha paixão, eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Segura, baby, segura, baby. Qualidade há muitos anos pra você. E aí, bastidão? Uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso, firme, forte, sempre primeiro. Segura aqui, Rubi! Rubi! Poderoso Rubi! Poderoso Rubi! Poderoso Rubi! Poderoso Rubi! Poderoso Rubi! E quem sabe dança, como é que é? Rubi. Só no caqueado! Poderoso Rubi! Todo povo já conhece, mas não custa relembrar. Qualidade digital de verdade pra você. É tão puro e cristalino o som que a segura gente aqui, é o Rubi, é o Rubi. Rubi. poderoso Rubi. Rubi, Rubi. O poderoso Rubi. Poderoso Rubi. O poderoso Rubi. Rubi. Poderoso. E o poderoso. Olha, meu parceiro Edi, já marcando presença aqui, um abraço pra você, garoto. Pega bumbuns. Olha, meu parceiro Rafael Pinturas, lá de Santarém Novo, já marcando presença aqui, um abraço, Rafael, valeu. É no Rubi. Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso, firme, forte, sempre em primeiro lugar. Rubi. O poderoso Rubi. Rubi. O poderoso Rubi. Rubi. O poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. O poderoso Rubi. Qu'est-ce que ça se lance, moi, chérie? Poderoso. Só no caqueado, como é que é? Quand je suis chez moi, je bouffe des chaussettes. En regardant avec elle, quelques films à faire. Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine. Je lui dis, ferme ta grande gueule. Vem dançar. Vem fazer a pedra do Rubi. Sempre poderoso. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle vaut des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon. Du coup des désagradés la veste. Givaldo Gravações CDs. Só, gente, a direção do evento avisa aí, aqui nas nossas barracas. Temos cerveja glacial a 2,50, viu, gente? Sete. É, Dodô. Sete. Para de mexer e puxa logo a tua carteira. Sete. E aí, Vivian, cadê o popô? Quand je digère sa face, comme une lettre à la poste. Mon dîner ce soir, était à base de torse. Elle s'est foutue dans la madame du Chili. Con carne. Je regarde la télé avec Hélène. Elle ne fait que dégager. Pout, pout, pout, pout, pout, pout. J'en ai marre de tes proutes. Essaie de manger comme moi, chérie, pour mieux digérer. Qu'on soit dans le salon, dans la cuisine ou dans la salle à manger. C'est toujours la même ambiance, Hélène. Tu ne fais que dégager. Et après, qu'est-ce qui se passe? Allô, Titi! Comme est-ce qu'il y a, Titi? De que ela chorou, de que ela chorou. sucesso aqui em Salinas. Mais uma da prefeitura de Salinas. O nosso lendário Rubi, a galera vai chegando juntinho. Ela se soltou e por telefone ela se entregou. Ela diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. Chuba. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. E de que? Gostoso foi. Como eu doce um beijo quando vem da sua boca. Som do Rubi, bora chegar juntinho. Já chegou o lanche aqui, viu? Já curtindo o aniversário da sua irmãzinha. Poxa, aqui no lendário Rubi, um abraço pra você, garoto. Vontade de levar você comigo. Toda a galera de Santarém Novo. Poxa, aqui no lendário Rubi, valeu. Espera, vigia meu sono, me aconchegar. Ser minha alegria, minha estrela guia. Chorar comigo quando eu precisar. Arrasca, chinela. Arrasta, pertence a ele e toda a comitiva. Curtindo o nosso lendário Rubi. Namorar com você. Ao lado do meu parceiro Gleidson. Um abraço, garoto. Valeu. Te meu coração e com ele cê sabe o que faz. Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos num mundo de felicidade e amor. E qualidade insuperável. Rubi.